eu vou rasgando com a bota empoeirada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. No bailão ou no rodeio, sou mais eu nessa parada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. Eu vou quebrando, eu vou rasgando com a bota empoeirada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. No bailão ou no rodeio, sou mais eu nessa parada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. E quando chego no bailão, o couro come. A minha fome de paixão vai. Coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão.